395 Weather Copia. Escuta, prevista Block Rompa, por favor. Tá, é o Lê da Mostra. Ok. Salvador, azul 2700. Azul 2700, controle Salvador, desça ao nível de voo 060. 060, vai. Azul 200, bom dia, vai prosseguir na chegada Mari, desça ao nível de voo 080, reduza para 2509. Com 864, nós estamos no topo e agora à direita na Pro 075, seu limite é radial 270 Salvador. Direita 075, limitado para 270 Salvador, boa com 864. Bom, no 62 eu mantenho os 300 de gás, vou ter mais forte para facilitar o no 62. Sim, chegou o no 62. Chegou o 395, pode ser? Ah, não sei, Congonhas, nível 360, decolou 0, curva direita. Saiu da El, Lesa Mótiva, via Apoizulu no 0. Por base, Apoizulu no meio e prossegue conforme a rota. Controle Salvador, altera 1208, aciona 5533. Confiado, Goana 395, autorizado 360, São Paulo. Apoizulu 10, Pubado, Apoizulu 16, após conforme o plano. Decola da pista 10, curva direita, nada é o Leda, ótima. 120, decimal 8, controle, transponder ao 5533. 4, para intercepção localizador, vai curvar à direita na Pro 080. Direita 080, boa noite, na parte. 1094, aguarda, confia. Conseguiu descida para 2000 com a referência, o 162. O 162 desce para 2006, o ajuste é no 020, autorizado ele é SXT, reporte estabilizado. 1020, descida 2000, reporte estabilizado, SXT e 2020, 162. O 1864 desce para 3000 pés, o ajuste é no 020. 3000 com a 020, boa noite, minha parte. 2700, desça para 4000 pés, o ajuste 1020. 4000 por 20, azul 2700. Fechando o 6200, desça ao nível de voo 050. 050, 6200. 2800, 895, 497, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, 94, bom dia. Autoridade Fortaleza, nível 370, decola pista no 0, curva esquerda, saída Momo Frutti, via Apoizulu 9, após Bangu, Abucu e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador, saída 1208, chora 5541. Luna 094, presidente Antônio, estamos falando com o diverso acionamento. Cuidado, posição 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9, hoje de altímetro 1-0-2-0, transfusão de chance. N20, autorizada por pista 1-0, tá 3-9-2. Salvador, bom dia, 1-9-7, 1-9-7, 1-9-7. Mantenha o ponto espera da 1-0. Mantendo o ponto espera. O 2-4, forma a velocidade. 2-4-0. De 864, cursor de compra está à direita na 085. Tá, poxa. A gente vai seguir o tráfego à frente, tá? 10 milhas, é um Boeing 738. Poxa, 864. Pode estar seguindo o tráfego lá da frente? Sim, aeronave. 864. 864, vai seguir o gol da companhia, está afastado 11 milhas, com sua posição de... Eu vou botar 2-0. Certo, eu vou entrar. O número 2 está na redução. Frente, a porta estabilizada. Vou comparar. Azul 597 autorizado a alinhar e manter a pista na 0 agilizando manobras. Alinha, mantém na 1-0, azul 597. Agilizando manobras. Essa é a visão da vida possível, 597. 3198 no solo. Azul no 2. Ele olha pra direita, vem ataque com 4, achando controle solo na sequência 1-2-1-1. Ok, direito depois 2-1-8. 2-1-9, confere, tá? 3-1-9. 4. Autorizado decolagem pela 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-3-7. Azul de altímetro 1-0-2-0. 1-0-2-0, livre decolagem pela 1-0, azul 5-1-9-7-7. O 1-1-6-2, continua a aproximação, aguardando pista livre, azul de altímetro 1-0-2-0. 2-1-9-5. 2-1-5, tá ligado? 2-1-9? 2-1-1. Obrigado. Bom dia, tá? 3198 na sua posicional. Tá, 3198, autorizando táxi Alfa GDS, posição 07, Patona. Alfa GDS pro 062, estrela 0, vento 1-0 graus, 1-3 longe. A gente é altímetro 0-0. 3-20, livre pouso, 1-0, bom dia, 1-2. 4, grato pela colaboração, chame torre na frequência no 9, próximo ao 9-5. 8-5, grato, bom dia, boa noite, 9-4. Torre Salvador, azul 5197, iniciando a curva aqui à direita, fiz evitar a formação. Mantenha a sua escuta, chama o controle. Azul 5197, chama o controle agora e 1-2-0-8-0, decolado 1-4. Vai curvar à direita para poder desviar as informações? Afirmo. Controle Salvador, boa, azul 5197, decolado na sua escuta, por banda direita, 2700 pés, cinza de informações. 5197, contato com a taxa DG 340, após adesivo e lida. Ciente, após adesivo e lida, subindo para o 340, azul 5197. Azul 2700, vai ser requisitado para 2006, o ajuste 1020, reporte estabilizado, localizador. 2020, reportar estabilizado, localizador. Agora autorização para pouso, número 2. Aguardando o boleto em a placa. Autorizador de 3190, marca 1, dia 300, valeu, pouso. Avião na guarda-copa do Parada, é o Levir Homem. No solo, aqui no 7, primeira direita, e ataque pessoal continua chamando controle de sol na frequência no 21, decimal 1. 21, até 10. Patão Gótica, ali, motel, visual companhia na bola final da pistola 0. Visual. Tem condições de se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo? Sim, sim, vou fazer um 360 aqui. Tem 360 pela esquerda, reporte reinterceptado. Esquerda. 18. Informação de tráfego. O Bravo Eco 58. A 1.500 pés, ciente do seu tráfego, não interfere na sua aproximação. O vento 190 graus, 1.69, autorizado pouso, sistema 0, hoje de altímetro no 020. Livre pouso, 1.0, com 864. Sapatão, gosto ali, motel, confirme a altitude? 1.300. Gente. 1.962, agora, livre pista, escuta. Gente, prossegue Alfa Juliette, posição 1.0, parte 1. Alfa Juliette. Posição 190, parte 1, é o nome da 3191, pronto, cópia. 3191. Autorizado Galeão, nível 300, decola 10, curva direita, seja da El, Leda e Rumi. Viaja novembro 857, controle Salvador, opera 1208, aciona 5545. 300 Galeão, conforme a para novembro 857, decola 10, da El, Leda e Rumi. Patão Gótica ali, motel, devido ao tráfego a 2 milhas externo, 360 pela esquerda, reporte reta acertando. Passou 4 milhas já, tem condições de pousar de tráfego, não é? Gente, está autorizado o final, a autorização para pouso. Compulsivo 360 na final de 3 milhas. Sim, chefe. Azul 2, 700. Azul 2700, quantidade de aproximação, aguarda autorização para pouso. Aguarda, 2700. Sapatão Gótica Lima El, Lima Hotel 360 pela esquerda, reporte interceptando. Hotel. Também é posição 4. 094, aguarda se tiver questionamento, número 2 no seguidor. De pouso da 1-0. 1864, no solo 0, solo agora 2-1-1. Azul 1, no controle Golden 864, grato, bom dia. Azul 2700, autorizado pulso, estou no 0, tempo 190 graus, 189. Azul de altímetro, no 020. Livre o pouso, Azul 2700. Alfa pro 06 no Patiano, Golden 864. É possível se relaxar um pouco mais o eixo de aproximação da 1 a 0. Relaxa, pois não. Ah, já atualizou com a Azul. Gente. Azul 2700, parece com bastante tráfego, um tráfego à sua esquerda, a 1.000 pés, um Bravo Eco 58. Obrigado, bom dia. Pegou. Viu, pôs na 1 a 0, 2700. Sigo 1395 com 4 horas e 29 minutos. Galeão, a bordo estamos em 148. Final da nossa sete, aguardando autorização para pouso. Ação. Altímetro 1020. Ok, com 1020, está autorizado via Índia, ao ponto de espera da 10, quando lá passou. Rigo 1395, muito obrigado, uma ótima tarde a todos e até mais. Graças a Deus. Obrigado. 1094, fique atento aos táxis do banco da companhia, após ser autorizado. Se tiver estacionamento, semana pronta para o táxi. Autorizado pouso, pista na festa, 0,90 graus, 1,49, ajuste de altímetro 1,020. Não. 060, descendo ao 200. Puxa, 6200, chame torre, na frequência 08, decimal 95. Vai chamar a torre, 2,600. Mas o 4060, vem aqui, eu vi a chegada Mari, desce ao nível de voo 050. Aqui é o 050, chega na Maria, azul 4060. Vai dar 1-0, pronto. Ela está deixando 5 mais 100, então vai dar 1-0. Mantém o ponto de espera, igual 3-9. 2700, está autorizado Alfa. É pós chance até 6LF. Alfa, 3LF. 6200, autorizado pulso, pistão na 0, vento 190 graus, 159, ajuste altímetro 1020. Pouso autorizado, 1020, 6200. Pouso 2700, ingresso de GS, posição 01. GS 01, 2700, 12. Qua 207, são cópia. Cruzado Guarulhos, nível 340, decola pista no 0, curva direita, queda da El, lenta motiva, via UPVU no 0, Tabaté. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5551. Com a transponda, estão prontos para o estacionamento, faz 207. João 556, autorizado Galeão, nível 360, decola pista no 0, curva direita. Saída da El, Lady Rumi, via para November 857 MOV. Controle salva do Opera 1208, aciona 5574. Da direita, saída da Alveira e Cruz, pela Uber 98, 7, 7, 8. trem é oficialmente a correta, estamos prontos para o direcionamento. O 1-3-9 sendo autorizado a alinhar e manter a pistola 0. Alinha e mantém 1-0, gol 3-9-5. Afirma, agora sim, estou autorizado, estamos prontos, cara. Libera a primeira vez de ataque 6 Foxtrot, chama o controle sol na frequência no 21-1. Foxtrot, chama 21-1, 6205. Solo, bom dia, chama 6200, Libura. 6200, sou autorizado, táxi Alfa, Juliette, posição 0871. Alfa, Juliette, 08, 6205. 1-0, gol 1-395, Munich. Se quiser, poder confirmar o amigo solicitado? Sim, se o Marinho 5050, estou autorizado a ler, 1510, decola, comprou a sua, comprou ele no 208, aciona 0276. O 5050 apenas modifica o corredor até a restrita a 1000 pés. O para acionamento chama torre 1895. Azul 5014 está livre. 5014. Salvador, gol 395, uma boa, passando 2000 na Dael Leta. Ótima. Pela 395, contra o cadastro, mantenha o 360, via CD Dael. Sobe até o 360, via Dael, gol 395. Marinha 50, chame dados. Marinha 50, decola da interseção. Fato está autorizado na FIA Índia, quanto para 1-0, chamitou em Salvador, 1-1-8-9-5, ajuste a 0-2-0. Certo, 1-0-2-0, 1-0. Qual o Salvador do Centro? Prossiga. Olha, nós estamos com um paciente de auxílio médico, e em não encostou o Fígado até agora. Sim, já foi informado em Saero que do passageiro passando mal. Irei reforçar esse pedido. Não é a mãe dele. Vamos lá. Páscoa autorizado a alinhar e decolar. Pistão a zero, vento 90 graus, 15 nós, baixo de altímetro 0020. Controle azul 4060. Ah, 4060, pode prosseguir na descida? Para 2 mil pés, o ajuste 1020, aposto estabilizado. 2 mil pés, 1020 ajustado, reportará estabilizado azul 4060. Contato radar, se manter 370. 370, 1094. Você está com curva de esquerda na frente positiva, 1094? 1094, mantendo a 7H1, vendo coordenação com o centro Recife. Teste positivo, 1094. 1395, autorizado VAP de base. Fubab na proa, com 395. Ajuste altímetro 1020. Já ainda pode estar dentro da frequência. 1395, chame o centro Recife na frequência 251, alternativa 33, decimal 95. Gente, gol 1395. Muito obrigado, Salvador. Uma ótima tarde a todos e até mais. Azul 0042. Que era a velocidade de 4? Azul 5048 está livre, desça para 2 mil pés e ajuste no 020. Passando para 2 mil, 1020 aqui, 5048. Passa lá 3191. A 3191 na linha decola sem parada? Aí ela fala sem parada, 3191. Já subida para Recife depois? Para Recife, Puca Caju. Puca Caju. 3191. Controle azul 4060, estabilizado no ILS X-Ray da 10. Tome torre na frequência da noite, decimal 95. Torre 1895 azul 4060. 1030, será zero da lateral. Uhum. 5048, autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado. Superará estabilizado 5048. Continua a aproximação, aguardando pista livre, assistindo o centro 1020. 1020, aguardando pista livre azul, 4060, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 15 nós. Ajuste altimetro 0020. Livre pouso, pista 10, 1020, ajuste azul, 4060. Então 3191, decolado 37, no controle Salvador, na frequência 120, decimal 80. 3090, 3191. Controle Salvador, tá 3191. Tá 3191. Mantém 191, contato radar, mantém 300 via 010. 300 na Bel, 3191. 1094, chame o centro Recife na frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. Yes, gol 1094, até mais, mais. Autoriza Leda, guardando em Rumi com o centro Recife. Vamos Leda, 3191. Sim. Diga. Apenas confirmo a altitude desejada. Sim, autorizado Ilhéus, 1500 pés, decola da 10, corredor ACR, responde 1000 pés sobre o mesmo controle, 1208, aciona 0277 no transponder. No transponder, para acionamento chame torre 11895, ajuste no 020. 41, libera a primeira direita, chame o controle solar na frequência 121, decimal 1, corrigindo 4060. Tira a direita, solo em 121, 1 azul, 4060. Acionamento chame contato. Salvador 4207, para o puxo, acionar a posição 3. Autorizado, sempre um táxi. Salvador, agora 156 para o 256, autorizado, se aprontar, sim. Salvador, bom dia, azul 4060, livrando. Azul 4060, sou autorizado táxi Alfa, reporte antes da sua Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, azul 4060. Whisky Golf, você poderia confirmar o passe se encontra? Sou autorizado por Vitória da Conquista, uma centena, decola 17, curva direita na saída Alfa, eleta, pode prosseguir direto. Controle 1208, senhora 5562. Adicione táxi. Curva à esquerda, na saída Pucacajú, via Piso 17. Controle Salvador, opera 1920.8, aciona 5006. 962 via Mário, esse é o nível de voo 050. 050, confirmado. Posto na 0, vento 190 graus, 159, ajuste de altímetro na 020. Meu posto azul 5048. Tirar a guarda posição 03 ser liberada. Aguardando a 03, azul 4060. Azul 5407, otaque 107, alterna Ribeirão Preto, 4:40. 995. 251, 3390. 5020. E ainda no ponto 0, 1895. Azul 4060, ingresso Juliette, posição 03. Ingresso Juliette, posição 03, azul 4060. Para o passo, passo POB de 162, autonomia de 3 horas e 45, até no Guarulhos. 1455, via chegada Mari, desse ao nível de voo 060. Via 060. Hoje, o Pato Índia, com espera da 10-2295, que é a é, com 1023 no ajuste agora, voo 1556. 1020, nas 8. Alô, é azul 5048, levanta o escudo. 5048, prossegue o táxi Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Teve Alfa, chama antes da Juliette, azul 5048. Caraca, farol da Barra, estimada Barilhão 1610, livrar terminal 530. Olha, no chão, time 1020. Eu posso ir aqui, eu no 1510, Paripe, apostaria rotatória, reporte visual com campo. Paripe, rotatória, reporte visual com campo, a 3. Tá bom, meu IFE golfiótico autorizado, ingresso pistão no 7, a porta alinhada e pronto, confirme já voado nível rota anteriormente condições de voz. Quem chamou a torre? Ah. Patão Juliette, Serra Tango, sistema PLB pra táxi? 295, Vicente Batiz, posição 07, para a ponte Guarulhos? 0, reporte no ponto espera da Ótica. Tango 895, autorizado Guarulhos, nível 340, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva, via Apeso 10, TVT. Controle Salvador Altera 1208, senhora 5573. Tango 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, conforme o plano Apeso 10, decola na pista no 0, na saída da El, depois voa Leda. E após voa Mótila. Intercepto aerovia, Pesulo 10 até Salvador. Saída 208 e aciona 5573. Então 3895, atendimento correto, um pronto para o direcionamento. Tomara. Saída direta, 5043. 5043, ingresso direto, posição 09. Direto, 09, 5043. Maria 5043, estou autorizado em Léo. 1506, decolada 10. Prossegue no corredor Axé, mantendo a redução de mil pés sobre o mesmo. Controle 1208, aciona 0271. Do dia, saída da EL, 9340, azul, 407. Aqui é para 308, para o treinamento, decolagem de semiturre 11895, ajuste no 020. 020, para o ajuste a Marinha 5047, confirme pelo bem. Reporte no ponto de espera do hotel. Aguarde, Gol na 556. Tá, barra meu IFE golfiótico próximo. Autorizado, decolagem, pista na 7, vento 180 graus, 159, ajuste altímetro 9020. Batamos Juliette Serra Tango, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. A 7, corrigindo. Quantas milhas de matéria essa proa? Mantei, são 8 milhas. Gente, a ponte na proa de SAP, eu vou no 455. Quanto? Salvador, Sonia Matriz 56, via chegada Mário, disse ao nível de 070. No 90 graus, 179, ajuste altímetro 9020. Autorizado decolagem na 1090, 1029, ajuste golo 556. Foro o golo. Próximo 362, está efetuando desvio? É, não pode estar para agora. Sente. Controle 90 horas para o Whisky, passou Paris, prova da rotatória, visual com o campo. Eu já estou fechando o torre na frequência 1-8, decimal 95. 1-8, 95, Oscar Whisky. 0, autorizado decolagem, pista 1-7. Uno 556, decolado 51, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Obrigado, até a próxima. Mantenha em ponto de espera, Maria 5047. Torre November Oscar Whisky, pro da rotatória visual com campo. Fecha, por menos a vez com isso, autorizado final da 7, aguarda autorização para pouso, vento para cheque 190 graus, 179, hoje temos 1020. 1020, final da 17, November 3, está aguardando a autorização. Papata Juliette, Serra Tango, decolado 52, restrito a 1.000 pés até liberação do controle. Curva direita, corredor Axé, controle agora 1208. Restrito a 1.000 pés de Axé, controle 1208, de Serra Tango. Só para 3.0. Gol no 5.5, autorizado do Israel. Aqui é pronto, Israel. Foram 962, já passar a estrada. Foram 962, vai descer ainda 4.000 pés. Desce inicialmente a 4.000 pés, o ajuste 1.0.2.0. Aguardando a autorização do relé. Ok, 4.000, Bruno 455, sente, reduza para 2009, seu segundo tráfego da frente está 9 milhas da companhia, desce inicialmente a 050. 207, 455. Sim, a aeronave que chamou o controle? Controle 050, vai ter frequência livre, ingresso na terminal Eliel, chame o controle na frequência 120, decimal 1. Está atando prossiga. A gente mantendo o pé e você posta no farol da barra, Juliette Serratão. O Gol na 962 informa o tráfego nessa posição de 1 hora, a 8 milhas no rumo oeste, mantendo 3.000 pés, é um Bravo Eco 58. Oeste, cavalo externo, com o Malgador, vai se manter 4.000. O Papá Romeu Lúcio Gol Frost informa o tráfego nessa posição de 1 hora, 7 milhas no rumo norte, mantendo 4.000 pés, é um Boeing 738. O Azul 4207 chama o Centro Recife, na frequência 125, decimal 1. Para 76 em 251, azul 4207, boa. Via chegada Mari, deixa o 070. Meia negativa, manter a chegada. O Gol na 962 está para 2.000 pés, reposta estabilizada, autorizado ele é feito. 2.000, reposta estabilizada, X-ray, Gol na 962. Reposta de altímetro 9020. Segurança de zero do hotel. Papar Romeu 9020 com Whisky, visual com campo. Visual com campo, final de 3 milhas, Oscar Whisky. Papá Romeu November Oscar Whisky, pode ter aproximação, com autorização para pouso. Mantenha a aproximação, aguardando a autorização November Oscar Whisky. E como o outro prato está manter descendo 060 para 4000 pés, é um Boeing 738. Romeu 9 MS Queens, tráfego avistado, autorizado pouso sistema 7, vento 200 graus, 15 nós. Teve pouso na 17 November 3, que pode informar o vento de novo? 200 graus, 18 nós no momento. Grato, Oscar Luiz. Quero identificar com o 2742. Identificar o 2742, mantém 140, atrás de bom. Beleza, voo, voo 962. 962, chame torre na frequência do 8995. 295, voo 962. Boa. Salvador, direção a Tango, passando através da Pituba, autorizo voar direto de Léo. Direção a Tango, voo direto de Léo, aguardando a sessão para o 085. Imagina, vaga, sessão 085. O gol no 455, para 2000 pés, autorizado na SC, reposto estabilizado. 2000, vamos lá, estabilizado, 455. Gol na 962 torre, na frequência do 9.95. Gol 56, chame o centro Recife, na frequência 1.25.1. Chamarei Recife, 1.25.1, 1.556. Caso 2743, contato radar 66 milhas, no Zé Salvador, voe Bonf, para ter que a chegada Bonf, reporte para descida. Isso, confirma o equipamento e o passo que irá prosseguir para pouso, para parqueamento. Zé Salvador opera 1208, seu ano transponde 5015. Fala da 1-0, Israel, é 213, cotovelamento terrestre, é um ponto positivo de acionamento. Acertando o curso, o gol 465. É os 1510 da coluna 7. Vou mandar esse corredor axé, mantendo a redução de 1000 pés sobre o mesmo, controle 1208, aciona o transponder 0263. É, 2500. Funcionamento chama em torre 1895. O azul 2700 está pronto para o TAC. Eu dei 108, São Gonçalo da Maré, 3 horas. 700, está autorizado, tá? Seguir a Índia, quando estiver 10, chama a torre 1895, registro na 020. 1020, autorizado de Índia, chama a torre 1895, ponto 0, 0. Azul, voo 1455 corrigindo, continua a aproximação, trava na escada, mandando pista livre, atingir altímetro 9020. Combi, vem de aguardando. Marinha 5042, confirma o vento. Claro. Reporte para o táxi, atingir altímetro 9020, Marinha 5042. Passará para o táxi. Voo 9962. Total 01, agora 21 decimal 1 via Foxtrot. 21 via Fox, 1962. Oi, Salvador, boa, 2700, pode esperar, 0, 0. Mandei pode esperar, 2700. Mandei. O 1962. 1962. Prossegue o táxi Alfa Direct, posição 0541. Alfa Direct, 0541, boa, 1962. Nós. Nice. Máquina de pouso, Gol 455. Marinha 5047, na escuta da Torre Salvador. 0047. Controle 1208, Marinha 5047. 1208. Lucy Golf Alpha, voo direto Vitória da Conquista. Marinha 5047, eu mantenho meus pés no corredor, achei a resposta no farol da barra, assim que possível, chamar de pouso em Léo de ingresso na terminal. Estamos subindo também até 4.500 pés, assim que possível, chamar de pouso em Léo de ingresso na terminal. Maria 5047, manter meu pé no corredor Axé, reposte no farol da barra, assim que possível estimado de pouso em Léo, ingresso na terminal. 5047, botar no farol da barra, estima pouso no 1520, ingresso na terminal 1539. Maria 5043, pronto? Maria 5043, vento 200 graus, 19 nós. Decolagem autorizada, interseção hotel. Observando o voo da Gol, tá taxando a taxa alfa, segue a retaguarda do mesmo. O que siga será o quê? Sim, tirei só mais zero. Obrigado. Gol 1455, no solo ao 02. Estou em contato na frequência 1-2-1-1-1. 1-2-1-1, Gol 1-4-5. 1-1, boa tarde, vou passar com o Vitor aqui no Quebec. Viso logo a 1-7, descendo para 1.500. Estou passando o Vitor Kilo Delta, reporte final de 3 milhas na vertical da Ceasa. O vento na SEC 200 graus, 1-8-9, hoje já utiliza 0-2-0. Vitor Kilo Quebec, chamará. Marinha 5043, decolador 02, restrito no meu pés, na minha escuta, mandando transferência. Restrito no meu pés, botando a escuta para transferência. Azul 2700, autorizado decolar, restrição no 0, vento 200 graus, 19 nós, hoje de altímetro no 020. Vindo a decolar, 2700. Papatão, o Vitor Kilo Delta, faz o posto, prossegue o seu compadre. Vitor Kilo Quebec. Confirmando, Vitor Kilo Quebec, após o posto, prossegue para Copat? Ah, para Paité, por uma casa da Paité, direto para a senhora. Gente, na minha escuta, uma autorização para posto, até para o Vitor Kilo Quebec. Quebec. Posto 32, ano bem? Ele é que está com o turma 085. 32, ano bem, autorizado, desce até 4.010, do ajuste no 020. 4.000, boa noturna, 0362 no meio. Capisou, chama 6356. 6356, chame turno, na frequência, no 8, decolador 04, controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208.